barimbar, o mundo gira. Eu trago comigo fumaça, farinha, garrafa, moeda, melhores amigos. Seja no beco, seja na praça, os carros me sugam com a sua fumaça. Não sei se é fevereiro ou março, eu esbarro na vida, eu disfarço. Asfalto de rua, tampa de bueiro, sem uma cama, receita é absurdo. Durmo com medo e acordo cansado. Não tenho futuro, eu vivo o passado. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor. Mas quando sonho coberto com meu manto, sinto dor. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sim senhor. Mas quando sonho coberto com meu manto, Navarro.